palavra da tua boca, do que riquezas de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e aperfeiçoaram, a tua lei é a minha delícia, Senhor. Perfeição, abomine, aborreço a falsidade, e a minha súplica chega até a tua face. Mais doce do que o mel é a tua palavra na minha boca. Meia-noite e meia, a tua mão vem me socorrer, pois a tua lei é o meu prazer. Palavra da tua boca do que riquezas de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e aperfeiçoaram, a tua lei é a minha delícia, Senhor. Eu vi o limite em muitos deuses, mas em ti a perfeição. Abomine, aborreço a falsidade, e a minha súplica chega até a tua face. Mais doce do que o mel é a tua palavra na minha boca. Meia-noite e meia, a tua mão vem me socorrer, pois a tua lei é o meu prazer.